Novo Mega Príncipe 360 HD. A maior qualidade sonora e a mais alta definição em vídeo do Brasil. E aí, GG? É mais um CD pra ficar pra vocês de lembrança dos irmãos Edilson e Edilson. Daí, Edilson! Sem dúvida, Edilson! Vamos começar o marcante 2012, manda ver! Lá vai a primeira! A gente começando com o sucesso do Mega Príncipe. Essa música marcou pra toda a empresa Mega Príncipe. E a gente começa com ela. Mas a gente queria que vocês cantassem bem alto e bem forte. Prepara o gogó agora! 360. Meu amor. Gira 360. Eletrônica, vão te levar e mostrar verdadeiro amor. Novo Mega Príncipe. Eu sou príncipe, príncipe nele sou. O som da galera. É o som da galera. Que você me ofereceu. Hoje eu estou pensando em você. Você me conquistou. Não posso negar. Pra onde eu for, vou te levar comigo no meu coração. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, olha o amor bandido. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido. Bota a mãozinha pra cima! É o Mega dos Marcanjos! Banda, açaí e pimenta! Novo Mega Príncipe 360 em HD! Novo Mega Príncipe 360 em HD! Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste e esqueci. Agora sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Ele voltou. Para tocar. Quem sabe canta. Mega Príncipe Negro. Que comanda, hein? Pedido ser de Elson. Aqui. Tocando nossa canção. Vai a nossa Mega Atitude com a gente, um abraço! Na Vila em Belém. Nosso parceiro Gringo! Tá sempre com a gente, obrigado, Gringo! E aí, demorou! Pega leve com a gente! Bora, Mouse! E joga pra cima! Vem, vem, vem. Príncipe de novo. Soquinho pra cima, pra cima. 360 Mega Príncipe. Um abraço aos megas paga-lanches dessa sequência aí pra eles também. Grande amigo Vitor. Alô, meu príncipe Guedo, é a sua cara. Relembre aí. Nosso amigo Chaca Gineia, a primeira dama do Chaca. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito se você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Olha o Bazuco, o Alão, Batata, a nossa GDS sempre com a gente. Aqui. Quem sabe canta o ai, ai, ai. Não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer. Meu amigo Júlio Piratinha. Alô, Coelho. Ai, alô, Júlio do Comércio. Você com a gente também. Meu amigo Roberto. Ele vai arrebentar essa no comércio também. Girando! Trezentos e sessenta é novo Mega Príncipe. Nosso amigo Neto Pagode, a nossa equipe Xarope aqui com a gente também. E aí, Zajica? Bora, Clay, fura, olho, olho! Eu sempre relembro os dias felizes. Edielson. Sempre é você aqui com a gente no show 360. Quem sabe canta? Pra sempre vou te amar. Sempre, sempre. Eu preciso te encontrar. Nosso amigo Felipe, nosso parceiro japonês da Mega Esporte, tá aqui com a gente, é a sua Mega Lourinha. Um abraço pra vocês também. Pra recordar. Nossa Mega Adidas! Obrigado, Adidas! Isto é amor demais, amor pra recordar. Olha o Joel, o Carlinhos, o Ed, os nossos primos 360! Solteiro dá um grito! Novo Mega Príncipe 360. E aí, Edilson? Cadê a galera desse lado? Tá todo mundo aqui recordando, vamos rolar! Foi como no filme. Tudo aconteceu. E olha o beijo. Eu te dei um beijo. Depois me entreguei. Parecia um sonho. Olha o choque do comércio. É o choque, garoto. O charge da pedreira com a gente também. E aí, choque? Bora, garoto. Meu Deus, por que ela vai. Só quem sabe que é. Dá-lhe hambúrguer! Me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Pensando em você. Que saudade. O destino foi rebelde. Levou você pra longe. Você tá aqui? Onde você está? Aqui. Como você está? Um abraço pro Elton com a gente. Amor, Elton! São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. A galera viaja, viaja. Tudo lembro do seu jeito. Vem, meu príncipe! Queira você a mais perto. Eu vou baixar e eu quero ouvir vocês aí, ó! Legal! Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. e a criança. Estou como criança perdida. Solta a voz! Vem, meu príncipe! Alexandre! Mata. Eu quero ter você de novo aqui. Então fala aí, fala. Porque não me diz o teu nome, Edilson. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você, nosso amigo, meu amor. A galera do Mega Cosmo com a gente, futebol de pelada, Anderson. Porque me abandonou. Se foi, se foi. Tá bonito, canta mais alto. Isso que é lindo! A nossa história de amor. Vocês querem? E agora? E agora? A gente, o Rogério, o Capanema, alô Renatinho, o HD, meu amigo Ferro do Unimed com a gente. Mas que você saiu de um sonho que parece até real. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mar. E eu vou passar, quero ouvir, vai. Vocês! O Geléia, o Fernandinho, o Caio, sempre a Mega GDB 360. Meu grande amigo Marcos, exportador da Oliveira com a gente, tá ali junto com o Bulacha, o Maílson, o Cafezinho, o Vega Vagalanche, valeu! Galera da Nike, um abraço, galera da Nike! Nike. Todos os humildes, obrigado, Rafinha! Parabéns pra você também! Nossa amiga Perla, o Bambino Aluclô. E aí, Fabila? Meu amigo Netinho, o Alaf com a gente, os mega ajudadinhos, um abraço, só valeu. Valeu! Você tem que entender. Entenda! Entenda, eu não consigo te deixar. Você e eu! Você e eu, amor. Em uma chuva de verão, na onda e o mar, o mar. Faz lembrar nossa paixão. Você e eu. Aí, Artinho! Em uma chuva. Tá com a gente, a equipe Mouse 360. 360. Faz lembrar nossa paixão. DJ? Libera! Libera! Fumaça pra ficar bonito. Vem, meu príncipe. DJ Dorinho Fly, o número um da Sacramento. Tem muito porque me deixou sozinha, amor. Eu te quis pra merecer, amor. Sei que sou sua menina, não sou. Tô brincando pra você. Tem muito porque me deixou sozinha. E aí, Neto? Ele com a gente, a Breno. Alô, Breno! Da B11, a Bia com a gente, o Diego Juliette! O que pensa que eu sou, se não sou aqui? Então libera! Me libera, não insista, pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou, se não sou aqui? Pensou, me libera, não insista. E 60 IHD é do jeitinho que você gosta. Aí, Leão do Ouro, você gosta aí, Larissinha? Lembra daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei, como dói. Você me deixa só outra vez e não teve dó. Meu amigo Louro Barra, tá sempre com a gente aí, Louro! Quero te dizer como estou. É do Natal, não dá, é da véspera. Alô, William! Alô, nossa equipe, âncora! Que você deixou seu nome em meu peito, guardei. O quê? Como uma prova desse amor. Dizer que é bom te amar e luto por esse amor, nunca mais te deixar ligar. Mais uma! Novo Mega Príncipe 360 HD é o maior show tecnológico da história moderna. Olha o picadinho dos atribulados. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. E de eu só. Ando sozinha, tentando esconder a saudade que sinto, só me faz lembrar você. E o coração? Eu vejo tua boca em minha boca, é tão bom. Beija, beija, beija. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos eu jamais vou esquecer. Nosso amigo Charles aqui com a gente. Ele que é representante número 1 do Mega Príncipe de Castanhal. Assim, é o nossos garotos do Príncipe de Castanhal. Aqui. Sempre aqui. Eu e você, meu amor. Vem, meu príncipe! E agora? Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em... Nosso amigo Robin do DVD, ô Robin! Por que será, hein? O que será da minha vida, se não te ama, não provar... O Renan dos Atrevidos e os Docinhos aqui com a gente, hein? Você partiu, na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltratar, te digo. Vou falar das coisas, uma a uma... Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você, quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. DJ Edilson e Edielson. É as suas melhores! Bora, boca também, que sai Juninho da Pedreira! Em você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Todos os metralhas, obrigado, metralhas! E aí, Bruno? Você é a dona dos meus sonhos, fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem, vem pra mim. Você parece? Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde não estiver, a minha casa está. Batida do Marquinhos. 3, 2, 1, Novo Mega Príncipe 360 HD. Meu amigo Paulo, Júnior Absoluta, o Leandro, o Alexei, a nossa mega super pânico, alô Devinho, Pitbull! que fazer pra não se voltar. Eu já pedi todas as formas pra me perdoar. Foi mais um dia que eu contei as horas. Como faz falta. Era quem me esqueceu, a culpada fui eu. Na sua batida, eu já nem sei o que fazer pra não se voltar. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Opa! O coração tá doendo o coração. Ai, ai, ai. A dor no peito é solidão. O DJ que coloca a galera pra dançar. DJ Edielson é adrenalina total. Ai, ai, ai. A dor no peito é solidão. Deixa louco, é a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só vontade. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Eu sou pra eu preciso encontrar você. Tão longe estou, vem me encontrar. Vem me buscar. Vem, vem! Aqui. Sem você, o nosso amor não acaba assim. Eu sempre penso, meu amor. Nossa amiga Alex com a gente, o motor da Nike. Alô Paulinha, você também. Tá com a gente no Mega. Me dei um beijo, beijo. O que eu sinto, eu não vou te deixar. Os nossos Megas desviados do Sacramento. E aí, Paulo? Vem, vem, vem, meu príncipe! Olha o Thiaguinho Rex, hein? O Júlio bate forte! Lúcio CDs! São as melhores! Sozinho pensando em você. Estou a fala aí, Jô. É vida louca. Sem teus carinhos não consigo viver. E aí, Jô? Mas a distância lá no bicho ali não doer. E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu. Era você. Em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. 360. Temos que rolar entre nós dois. Trabalho de telefone. Só você! Você, meu bem, querer que meio tempo e a distância. Nosso parceiro Vega, o Maílson Bulacha, os nossos Vagalanges sempre com a gente, obrigado! Te amarei, meu amor, te amo. E eu te amo, hein? Te amo! Não complique, não sou mais sua, muito simples. Nosso imperador Japona está aniversariando, tá no berço aí, imperador! Menos, menos você, sou eu, vou viver o meu amor sozinha. Um mais um, dá dois, menos você, sou eu, vou viver o meu amor sem que se... Tudo pronto. Novo Mega Príncipe 360. Nosso amigo Roberto no comércio. O Coelho, o Júlio Piratinha. Alô, Júlio no comércio. Como no filme, tudo aconteceu. Essa no japonês gosta, japonês. Um beijo. Pra você, japonês. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela passou sem razão? E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Por boca Pode Jacaré, a nossa amiga Podzinha, tá aqui com a gente, o casal 360. 360. Você tá aqui. De novo! Falou, Fabiola! Ela dá o maior valor! Eu quero ter você de novo aqui. Vamos lá, minha tropa! Diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Sofrendo e chorando. Sofrendo e chorando por ti. Que musical! A nossa história de amor. Pode, pode, pode, pode. Você surgiu em frente como um anjo. A me olhar sorrindo para mim. E logo. Logo me abraçou. Dizendo amor, voltei. Nosso amigo Samuel do Grumix. E a Débora Caixa Baixa com a gente. Aí, Alancinho da 80, você é a primeira dama. Aqui, os megas DJs Edilson e Edielson. Nossa amiga Marisa das Gaviões. Obrigado, Marisa! Essa família pediu da sequência. A gente vai mandar só pra você recordar do jeito que você gosta. Jurdi e o Brega das Aparelhagens. Siga na contagem. Um, dois, três. Brega das Aparelhagens. E aí, Felipe? Um, dois, três. Se liga na contagem. Vem dançar comigo. Brega das Aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem. Vem dançar comigo. Brega das Aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar. A galera dançar. A galera dançar. Gira, a galera gira. Dançar. Oh! Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele vai fazendo a festa e o Edielson vai tocando. E a multidão vai gritando. Edielson, Edielson, Edielson, Edielson, DJ Gerson. Segura coelho no começo! A festa vai começar, está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecno Brega vai tocar, DJ Brasil vai agitar. Ele... Olha os mega sonadinhos, obrigado também! O Alexei, Alexei! Alexei e o Jairinho! Aqui! Mexe com meu coração! Cientos de 60 Mega Príncipe. Vem gatinha, vem, vem. Vem gatinha, vem comigo, vem curtir com emoção. Coladinha no meu corpo pra dançar com a emoção. Vem dançar com vibração. Vai, Betão, agita com a multidão. E aí, Bazuca, tá solteiro, né, Ana? Vai, Betão, mexe com meu coração. Vem dançar com vibração. Vai, Betão, vem com vibração. Judesse, tá aqui com a gente. Vem, vem. Só o nosso som, vem com a gente anunciar. Bora, Príncipe Gay. Alô, Vitor. Só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só. 360. Ele toca, ele anuncia. você balançar, seu pedrinho pro mochô. Esse eu vou anunciar, ele só queria anunciar. Mas você balançar, seu pedrinho pro mochô. Lá vai mais uma! E joga a mãozinha pra cima, batida a palma da mão. Tchau, tchau. Senta, Mega Príncipe! Os Megas DJs Edilson e Edielson. Já! Alô, Carlinho, tá Max? Bora, garoto! É da 80, é do Mega! Aqui é o Toda Som, o campeão. É o Toda Som, vem, vem, vem. Pensa, Toda Som, é o campeão, é o campeão. Pensa, Toda Som, é o campeão, é o campeão. Pensa, Toda Som, é o campeão. Fala, mentira! O moto taxista com a gente. Tá no show do Mega, a Mega Loura. Lá do. A Cabo Leão, é? Lá do Jurunas, aí, Lourinha! Se carro tem, eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é... Vai, Alexei! Por isso que o nome dele é a Mega Super Bunny. Quem entra nesse carro aqui é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Vem, gatinha. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no Marmita e vamos passear. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no Marmita e vamos passear. 3, 2, 1, vai! Esse carro, onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre que comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida. É na Mega que o esporte é japonês. O nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que é. Por isso que é. O nome dele é Marmita. Vamos! Vamos! Agora é 360. A galera vai à loucura! Novo Mega Príncipe. Nosso parceiro Garfield, a nossa amiga Renatinha aqui com a gente. Alô, Everton! Chama aí! Vem, meu príncipe! Bora, nossa equipe Mouse! Dia de Natal aqui no Recreio! E quem lembra, hein? Quem lembra? Quem lembra? Girando, girando, girando, girando! E aí, Fabíola? 360 IHD. É pole pole no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pole pole no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina. DJ Cela aqui com a gente. A galera do Rei Nuclear, um abraço. Alô, Renato. E aí, Ademir. Rebola, beira, rebole na ladeira. Rebolando, bora leda no pare. Rebola, rebola, rebola. Rebola, beira, rebole lá na ladeira. Rebolando, bora leda no pare. Que tal o giro, hein? Ei, Tchaca! Alô, Henrique! Aí, Augusto! Aí, Luana! Alô, Jéssica GDA! Alô, Paulinho! Vou dar um giro, gira, vou dar um giro. Põe a mãozinha pra cima e gira 360. E Edilson, e Edilson, sou na galera que agora vai detonar. Gira, vou gira, dar um giro, giro, vou dar um giro. Esse primeiro no seu pai vai tocar. Vou dar um giro primeiro no juro. O meu setor, pra ver se tá tocando no seu setor. E de lá? De lá e medo para a terra finita. Porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no guapo. Bora, Bill! Ai, raia, nossa GDK! Aqui. Opa! Ver o Edis e o Diaz, meu irmão. E agora? Vou dar um giro, vou dar um jeito. Pra esse pimento no seu bairro vai tocar. E o giro? DJ Edilson e Edilson. Sou na segura ela, dá você, o picolé. Alô, Cleiton! O Cleitinho com a gente, o Júnior. Tá no show. Passeando pelo bairro da Pedreira. Olha o Elcio, o Barão. Tá aqui com a gente também. O Babão, aliás. O Marcelo, lá do Guamá. E aí? Me disseram que ele foi lá pro bairro. Fala, Marcelo! Negro, vem, vem. Não interessa em que bairro vai tocar. Se for o som da galera, eu tô lá. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. E bate na palma da mão. Só quem confia em Deus aí de verdade. Chegou, usando o fogão. Com essa posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade. Segura essa aí, minha tropa! Essa noite só quero dançar. Novo Mega Príncipe 360 e HD. Ego! Jiraya. Que te enganei. Chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te aviso. Nosso amigo Cleiton, Cleiton! E a Márcia com a gente, a Lady também. A nossa Dina de Águas Lindas. Estão sempre com a gente. Aqui. Eles são. 360. E agora? Compreendeceu. É se apaixonado por mim, bem. E bem, e bem. Que eu te avisei. Que eu sou assim, desliguei. Nunca amei. Alguém que possa te amar. Aí o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que ele, quando liga. Pra Daiane, aí, você com a gente. A Danizinha também, a Aline, um abraço. A nuvem negra que me cobre todo. O Leandro, o Rony, o Salto, o Batata, os megas seguidores. Meu coração, estou sedento em frente ao mar. E você é a água azul que mata. Bora, Recreio! O problema é seu. É se apaixonar por mim, bem. Que eu sou assim desligada. O Buduia tá que tá, né, Buduia? Eu queria encontrar se alguém que possa te amar. E eu avisei. E o problema é seu. Parceiro Juninho, da Yamada com a gente. E a nossa amiga Marisa das Gaviões, tá com a gente. Só pra você curtir. Viajando! Quem é que tá solteiro? Você parece até que real. Olha a carinha de anjo. Quem que tem carinha de anjo aí? Vida, vocês! Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. E que eu vou fazer sem esse teu amor. A Luana com a gente, da LM Esporte. Alô, Jéssica, lá no Arjão, um abraço! Nosso professor Nenê está aqui com a gente. Aí, Nenê, é o professor do Mega, tá no show aqui. Vai. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. Alô, Patrício, e a Vanessa, e a Brenda, GDB, um abraço, Brenda. Faz de tudo para não te perder, eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua, arranco mais. Olha o Daniel aqui com a gente, é o cara que bola as capas do CD do Mega Príncipe, não quero do comércio, isso aqui. Aí, Daniel! Tudo com você, sou capaz de gritar pra todo mundo. Grita, grita, grita! E eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome, o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Alô, Raquel Absoluta. Mas não vá me negar um beijo. Beija, beija. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. Me abrace forte. Não diga que eu fui. Vai. O que os cientistas tecnológicos da NASA previam para o ano de 2050 foi antecipado aqui. No novo Mega Príncipe. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Suas melhores! A cada beijo que tento esquecer. Nossa, amigo! O Cássio é! Então, um abraço aí, vai! Abre coração! Fala, Neto Xarope! Aí, pagode! De joelho te peço, chamo por Deus! Nosso amigo Alex do Mega Lanche! Pra você também, Alex! Bora agora! Príncipe Negro é um show! Ele é quem? Te convida você pra dançar. É pra você relembrar. O que os cientistas tecnológicos da NASA. Hoje vai ter sol e eu vou esperar por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então? Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer você. Fala quem é! Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Bora, estilo! Quem vai tocar e convidar você pra dançar? Novo Mega Príncipe 360 HD é o maior show tecnológico da história moderna. Ouvir sua voz, te ter prazer. show do novo Mega é 360 em HD. Então vem! Vem dançar! Qualidade na seleção, DJ Wellington e a multidão, com a raça povo de Valdez. Te ver dançando aumenta minha paixão, essa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o Jotação. Nessa noite especial, vou curtir com o Jotação e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo DJ Edilson e Edielson. A raça povo vai contagiar essa galera, a raça povo é demais. É Jotação, é Jotação. Vem, vem! Vem dançar ao som do seu Jotação. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jotação e com o fruto sensual. Vem dançar ao som do seu Jotação. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar, com o Jotação. Vem dançar, vem dançar. Nossa, amigo, Cássio, tô nem vendo. Vai lá, Cássio, vai. Vem curtir. Você vai. Eu vou te levar. Você vai curtir o som. Vamos lá. Se apaixonar. Vamos lá. Com todas as sensações. Vem se ligar. Vem, meu príncipe. Vem se ligar. Vem usar só pra mim. É como um sonho. Eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou. Que você gosta! 360 Mega Príncipe! Ela é o sonido que vai tocar. Bora, Lino do Ouro! Dança, dança, dança! Dança aqui, ó! 360. Novo Mega Príncipe. Chama, chama. O som da galera agita o salão. Te liga, Júnior. O príncipe negro é bom. O príncipe negro é bom. Alô, GDC. O príncipe negro é bom. DJ Valdo Square. Vai. É a galera do comércio. Vai. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem pra quem nunca mentiu na vida, hein? E quem já mentiu, levanta a mãozinha bem alto, bem forte aí, ó. Alô, Deilton! Alô, Vaguinho! É pra cima! Alô, Meta Max! De 60 Mega Príncipe. Joga a mãozinha pra cima, treme, treme tudo. Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Mega Príncipe 360 e HD é o maior show tecnológico da história moderna. DJ Edilson e Edielson comandam a maior e mais moderna estrutura sonora da Amazônia. Novo Mega Príncipe. Quando te conheci, logo me apaixonei. Bora, Júlio Gordo, garoto! Consegui conter meu coração. Hoje essa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Louco, louco! Louco, louco! 360. 5, 4, 3, 1. Meu amor, me diz onde está. O meu coração chama por você. Aqui. Eu preciso tanto te amar. Te amar. Te amar. E o beijo, hein? Ao teu lado eu preciso sempre estar. Que viver só para te amar. Girando, girando. A gente mais uma vez quer agradecer a presença de todos os fã-clubes do Mega, as equipes, todos vocês que vieram curtir o show do Mega no Recreio. Obrigado. O nosso Réveillon é lá no Portal Show, dia 1º no Sítio da Orla. Você não cuida bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Tudo pronto. Você desce, eu mereço mais uma chance, meu amor. Os nossos garotos do Príncipe de Castanhal. Mas quase não. Só vocês! Nem vem dizer. Tudo pronto. vivo, Mega Príncipe 360. É do jeito que você gosta, é do jeito que a galera pede. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa do Mega Príncipe. Mega Príncipe. Valeu.